Não me lembro mais das coisas que vivi lá no passado. Tenho sede de chegar e me encontrar determinado. Não importa se eu fui ou se seria afortunado. Meu futuro não será viver de glórias, das glórias do passado. Não me lembro mais das coisas que vivi lá no passado. Tenho sede de chegar e me encontrar determinado. Não importa se eu fui ou se seria afortunado. Meu futuro não será viver de glórias, das glórias do passado. Quero mais, quero o melhor pra mim. Quero mais, que nunca mais tenha fim. Quero inteiro e não metade. Quero mais felicidade. Quero mais sem ter saudade. O que passou, passou. Quero mais, quero o melhor pra mim. Quero mais, que nunca mais tenha fim. Quero inteiro e não metade. Quero mais felicidade. Quero mais sem ter saudade. O que passou, passou. Eu vejo que há algo melhor me espera por aí. Esta é minha hora, todo mal foi embora e nada vai me impedir. Passou, passou. Ficou.